os raminhos do poejo. Entre o Douro e o Alto Minho, foste meu sem ter segredos. Foste amor, foste vinho na mistura dos meus dedos. Ai, como é bom, ai, como é bom. Teus beijos tenho a fome, por teus olhos de menino, dou meus olhos com que vejo o bailar desse campino nos campos do Ribatejo. Ai, como é bom, ai, como é bom, ai, como é lindo, é divino viver assim, cantar assim, amar assim. Ai, Portugal, ai, como é bom, ai, como é. Me afagavas ao sol posto, em Lisboa junto ao Tejo, navegámos mil caminhos.